Chamava-se Catarina, o Alentejo havia nascer. Chamava-se Catarina, o Alentejo havia nascer. Serranas viram em vida, Malenção havia morrer. Serranas viram em vida, Malenção havia morrer. Malenção havia morrer. Malenção havia morrer. Ceifeiras na manhã fria, flores na campa lhe vão pôr. Ceifeiras na manhã fria, flores na campa lhe vão pôr. Ficou vermelha a campina do sangue que então brotou. Ficou vermelha a campina do sangue que então brotou. Do sangue que então brotou. Sangue que então brotou. Acalma o furor campina, que o teu pranto não findou. Acalma o furor campina, que o teu pranto não findou. Quem viu morrer Catarina não perdoa quem matou. Quem viu morrer Catarina não perdoa a quem matou. Não perdoa a quem matou. Não aquela pomba tão branca, todas a querem para si. Aquela pomba tão branca, todas a querem para si. Ao Alentejo queimado, ninguém se lembra de ti. Ao Alentejo queimado, ninguém se lembra de ti. Ninguém se lembra de ti. Ninguém se lembra de ti. Aquela andorinha negra bate as asas para voar. Aquela andorinha negra bate as asas para voar. Ao Alentejo esquecido, ainda há dias de cantar. Ao Alentejo esquecido, ainda há dias de cantar.